Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Antes de começar o programa, eu queria lembrar o ouvinte que você pode nos ouvir pelo nosso aplicativo TV Mackenzie, já disponível em iOS e em Android. Então, começar a bancada aqui, começar pela minha direita, Felipe Kobayashi, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, Flavião, boa noite, ouvinte. Hoje meu destaque vai para a CBF e a Konami, que anunciaram uma parceria e confirmaram o Brasileirão 2017. No PES. No PES, desculpa. Completa o seu destaque, Felipe. Desculpa. PES 2017 é o 2017. Jogo de futebol que o Felipe adora. À minha frente, uma está iniciando agora. Boa noite, Rafaela. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. O meu destaque hoje vai para o Corinthians, que às vésperas de completar 106 anos, sofre com o desmanche no elenco. É, e o Corinthians também, assunto do dia. À minha diagonal esquerda, Vinícius Henrique, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Arouca, que foi pego no exame antidoping e vai desfalcar o Palmeiras no mínimo por 30 dias. É, vamos falar sobre o Arouca também no programa. E para fechar a bancada, Juan Mendes, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvinte. Que voz. Obrigado. Que, né? Homem. Que homem, né? Queria... Meu destaque vai para o São Paulo, que teve... Tá buscando reforço para o ataque e o Dátulo foi oferecido. É, então vamos começar logo o programa. Vamos falar de Corinthians. Solta o hino aí. É o Corinthians que está se preparando para o jogo de hoje pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Vinícius, o que você pode dizer sobre esse jogo aí de hoje? Jogo muito difícil, acho muito equilibrado esse confronto. Acho que é o confronto mais equilibrado da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense, junto com o Atlético Paranaense. Ah não, Atlético Paranaense e Grêmio não, né? Mas não. Corinthians e Fluminense eu acho mais equilibrado. É mais. E Corinthians tem que fazer o resultado hoje para jogar no segundo jogo... Com calma, o negócio na Copa do Brasil é você não tomar gol no primeiro jogo, né? Não tomar gol em casa, não tomar... Então, mas acho que é um jogo muito difícil, ainda mais que o Corinthians está sem o Bruno Henrique, perdeu, está sem um monte de peças, como a Rafaela falou, e muito equilibrado, é isso que eu acho. É, eu concordo com o Vini, eu acho que realmente vai ser um jogo muito difícil, julgando que esse desmanche está acontecendo no Corinthians não é normal e isso pode afetar muito e vai afetar dentro de campo, então acho que... Vai ser um divisor de águas. Eu acho que se for bem nesses dois jogos, pode ter uma sequência muito boa no futuro. Mas se não conseguir, eu acho que pode dar muito ruim. É, só para lembrar o ouvinte que o Corinthians já está escalado. Muito provavelmente será esse o time de hoje à noite. Fala. Que vai com Cássio, Léo Príncipe, Iago, Balbuena, Wendel, Christian, Camacho, novidade, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho, Marlone e Guilherme. O que vocês acham do time? Rua, o que você pode falar desse time aí que vai jogar hoje à noite? Vai ser uma prova de fogo pro Coringão aí, né? Time completamente desconfigurado do que o torcedor tá acostumado a assistir. Vai ter que provar o valor do seu elenco jogando contra o Fluminense, um jogo muito difícil, como já disse o Henrique. E tem que contratar, vai ter que buscar novas contratações. Não sei vocês, mas Léo Príncipe, só de ouvir o nome já, né? Já dá um arrepio na espinha. É, tá surgindo da base, começando agora. Rafael, quer falar? É, pode ser um começo também, né? Vai que esse time dá certo, assim, porque a gente tem... Eu tenho um dado impressionante do time do Corinthians, que ganhou, foi ex-campeão no ano passado. 21 jogadores já não fazem mais parte do elenco. E o Corinthians, ele se reforçou com 14 novos jogadores, porém, 3 já não fazem mais parte do elenco atual. Então, seguindo a raciocínio? Seguindo a forma como o Tite trabalhava, de sempre conseguir... juntar peças diferentes e fazer com que funcione como um grupo. Talvez esse grupo possa dar certo também. E fora que é o que o Corinthians tem, né? Não tem nada melhor que isso. É que o problema é que as peças que saíram, não sei se vocês vão concordar, que eram muito melhores do que as que chegaram. Concordo. Não conseguiu repor, né, as contratações. Eu tenho o nome de todos eles aqui. Saíram Edu Dracena, Edilson, Fábio Santos, Bruno Henrique, Marciel, Emerson Sheik, Guerreiro, Matheus Pereira, Petros, Medonza, Luciano, Lincoln, Elias, Felipe, Gil, Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcolm, Wagner Love e o Danilo, né, que agora tá afastado também. Montou três times. Exato. E quem, olha uns nomes que chegaram. Então vai. Teve os três primeiros que já não fazem mais parte dessa soma de 14. Foi o Douglas, o goleiro Douglas, que já foi embora. O lateral esquerdo Moisés também foi embora. E o meia Alain Mineiro. E daí, dos que sobraram, dos que ficaram aqui no Corinthians, chegaram o Balbuena, o Wilson, o Camacho, o William, Jean, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos, Gabriel, Malone, Bruno Paulo e Gustavo. Que, na minha opinião, é praticamente o time de hoje, né? Exato. Sim. Quem deu certo desses aí? Aproximadamente zero. Balbuena? Talvez o Balbuena tá jogando. Ele tá dando certo porque não tem outro. Então, exato. Mas tá jogando, vai. Tá sendo titular. O Marlon, eu acho que ele tem que jogar mais tempo. Sim. Sim. Se ele tivesse uma continuidade. Ele, talvez desse certo. Mas o Guilherme e o Giovanni Augusto, pra mim, estão decepcionando. São jogadores Gabriel. Acima da média. Marquinhos Gabriel também. Tá decepcionando muito. Tá decepcionando. Mostrou muito futebol no Santos e agora não tá correspondendo nada. Ele fez um primeiro jogo bom, né? Colocou a bola debaixo do braço, bateu o pênalti, foi gol. Só que aí depois parece que o cara tá se apagando aos poucos. Ele alternou, né? Bons e maus jogos e agora ele tá numa fase ruim. Exatamente. Bom. Será que a pressão da torcida tá afetando ele? Talvez. Um que talvez tenha saído por causa da pressão foi o Elias, que Sim. foi para Portugal. Exato. Agora está indo para o Sporting por 3 milhões de euros. E saiu mal, né? Ele tinha tanta moral com a torcida corintiana e ele saiu muito mal. Há muito tempo ele deixou o futebol dele cair o nível e eu acho que ele saiu de uma forma que ele poderia ter saído muito melhor do Corinthians. Ele já estava perdendo moral para mim. Já. Depois daquela, principalmente depois daquela entrevista que ele deu após o jogo contra o Cruzeiro, que ele falou que a torcida do Corinthians estava parecendo a torcida do São Paulo. É. Ali a torcida pegou bronca com ele, ele já não estava jogando bem. Juntou o último agradável. Esse ano ele ainda não jogou bem para mim, o Elias. E aí juntou tudo isso, né? E aí ele saiu. E outro também que deve ir embora é o Rildo. E o provável destino dele é o Botafogo, mas o Vinícius e a Rafaela falaram que o São Paulo... Também tem isso, interesse. São Paulo. Né? São Paulo também tem. São Paulo, desculpa, tá, foi o Juan que disse. Desculpa, ouvinte. O Ricardo Gomes, quando ainda estava no Botafogo, já tinha demonstrado interesse no Rildo. Mas o Botafogo hoje também tem interesse no Rildo, bem como o São Paulo, que agora, né, o Ricardo Gomes está à frente, também tem interesse em contratá-lo. Eles denominaram até como uma contratação de emergência, visto que a situação do São Paulo também não está nada bem. Em relação ao jogo de hoje mesmo, do Corinthians contra o Fluminense, que vai ser em Edson Pastos, Passos. Queria saber o que vocês acham da diferença. Eu pensei que era em Itaquera o jogo. Não, mas sim, Edson Passos. Beleza, tô bem. Será que faz alguma diferença? Vinícius não estudou a produção para Eu confundi. Será que faz alguma diferença pro Fluminense jogar lá, pro Corinthians? Porque o Cuca disse que o gramado do estádio força muito o jogo físico, um jogo mais de combate. Não a bola... Acho que você não ter uma casa sempre é diferencial, né? Sempre uma diferença. Acho melhor pro Corinthians, né? O Fluminense não ter uma casa ainda. O Maracanã não voltou. E ainda acho que ainda vai demorar. O Fluminense está tentando achar o seu estádio no Rio de Janeiro, assim como o Flamengo e Botafogo. O Botafogo ainda achou a Arena Botafogo, né? Então acho que é pior pro Fluminense, né? Porque na verdade não tem a sua própria casa. Eu acho que afeta também, né? Jogar sem uma casa fixa sempre complica mais. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a defesa do Corinthians, nesse tempo de desmanche, vem caindo de produção um pouco. Já são 9 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Vocês acham que... O que pode estar errado na defesa aí do Corinthians? Rua, tem alguma ideia do que pode estar acontecendo com a defesa do Corinthians? Não faço ideia. Eu acho que a inexperiência... Eu acho que a inexperiência do zagueiro Iago tem afetado um pouco, né? Tá jogando mal. Eu também acho que foi uma mudança muito drástica, né? A zaga que o Corinthians tinha com o Gil e com o Felipe... eles eram muito bons, assim, muito então você não vai conseguir achar, eles se entrosavam muito bem, então você não vai conseguir achar de pronto os zagueiros que deem certo como eles davam. Eu acho que o ano passado uma marca registrada do Corinthians era exatamente a zaga. Então, é a diferença do Tite, será? Sim. Que priorizava muito a defesa. É, mas o Corinthians sempre teve exato. Boas duplas. Quando em 2012 saiu... Leandro Castan, chegou Paulo André. Saiu Paulo André, chegou o Kleber. Aí o saiu também. O Kleber e entrou o Gil. Então sempre tinha uma, pelo menos um pelo dos menos dois. Um zagueiro muito bom. Muito bom. E agora não. Você não tem isso. O melhor da zaga é o lateral, o Fagner, né? É. Que é muito bom. Que é mais bom no ataque, mas. Você acha que ele não defende também? Ele não é uma avenida, mas ele dá umas pipocadas, eu acho. Na defesa, claro. É complicado isso. Uma defesa que já foi a melhor durante muitos anos, tá tendo muitos problemas agora. Mas... Eu acho que é a diferença no trabalho também, né? Tem muita diferença do Tite pro Cristóvão. Não, isso talvez com muda muito. Isso... Então a zaga. E o Corinthians tá passando por uma fase horrível, né? Os jogadores estão muito mal. O Iago tá muito mal. Né? Os torcedores consideram o zagueiro Iago e o Balbuena muito lentos pra jogar na zaga do Corinthians. Talvez isso também tenha afetado bastante o desempenho. E só para fechar o assunto Corinthians, o Danilo, meio campo, já super experiente, sofreu fratura na perna direita e será desfalque por 6 meses, só volta no que vem, se voltar. Ah, levando em consideração que o contrato dele acaba justamente em dezembro, então basicamente ele não volta, né? É. Não, sendo acho que vai se recuperar e... É, eu acho que renovar ou não vai, eu acho que ele vai mesmo se aposentar. É, eu também concordo com vocês. Outro jogador que merecia uma saída mais digna, né? Sim, ele merecia uma saída mais digna, também acho. E então vamos mudar de time, vamos falar do arquirrival aqui. Palmeiras, toca o hino. Quando surge o alviverde imponente. É, o Palmeiras aí tá com probleminha. Não sei se é muito grande, porque o Arouca, que foi pego no antidoping, Vai ser... Pode falar, Vini, desculpa. Tudo bem, o desfalque é por 30 dias, né? E... o Palmeiras deu uma entrevista hoje, o médico do Palmeiras, que eu não esqueci o nome agora, não é Rubens, acho que é Rubens Sampaio, mas enfim. Ele falou que o medicamento que o Arouca usou é legal. Que só é ilegal se... Ele é gente boa? Conta muita piada. Aí fica difícil, né? Desculpa. Atrapalhou meu raciocínio, mas tudo bem. Ele falou que quando você toma esse medicamento é ilegal, que é o que tá na FIFA. Só que, na verdade, o Arouca não tomou. Ele injetou o medicamento no joelho no jogo contra o Flamengo. Se eu não me engano, contra o Flamengo não, contra o Fluminense, alguma coisa assim. E ele falou que é legal que o Palmeiras vai ter essa defesa, que, na verdade, ele não tomou o medicamento. Injetou direto no joelho pra curar alguma lesão que o Arouca tava sentindo. E aí, eu acho que o Arouca faz falta também, né? Ah, tanto que ele até contra o jogo contra banco, o Fluminense... Né? É que até no jogo contra o Fluminense ele entrou, né? Ele foi importante. Ele é importante, eu acho. É. Pra compor pra o elenco... Pra esse ano... Talvez não, hoje ele jogaria. Tanto. Talvez hoje ele é, jogaria. É, hoje sim, porque hoje é time misto. Então ele teria uma chance. Eu acho que ele seria importante pro resto do ano. É, eu particularmente gosto do futebol do Arouca. Eu acho que... Assim como vocês falaram, para compor um elenco seria importante. Hoje mesmo jogaria, talvez. Então, acho que é uma perda que pode ter uma consequência no futuro. É, falando um pouquinho do jogo de hoje, né? Que o Palmeiras vai com um time misto contra o Botafogo da Paraíba. O Cuca tem umas dúvidas. E a gente também não sabe como é que ele pode ir com o time. É, se o Cuca não sabe, eu não vou saber também. Né? Pois é, né? Mas... Realmente, Vinícius, obrigado por me lembrar. Rafaela, pode falar. Não, só queria confirmar, o nome do médico do Palmeiras é Rubens Sampaio. Olha só, precisão. Olha aí. Precisão nos cirúrgica. Comentários. Com certeza. Agora, sobre o jogo de hoje, Vini, o que você pode falar? Acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque o Palmeiras tem um histórico em Copa do Brasil de perder para times pequenos, né? Haja visto o Asa. Mas tem que fazer o resultado em casa, fazer 2-0, 3-0, golear. Pra ir tranquilo na Paraíba e conseguir a classificação. Time misto aí do Verdão pra pegar o Botafogo, né? Um jogo fácil, eu acho, pro Palmeiras hoje, hein? Tá com moral, né? Tem que pensar que é o jogo da vida do adversário, né? Sim, eles vão jogar como nunca. Não sei se vocês lembram, mas teve uma Copa do Brasil que o massagista do time que jogou contra o Palmeiras, ele ficava dando cambalhota. Ah, eu lembro. Eu lembro disso aí. Sensacional. Um time quando pequeno, quando vem jogar contra um time grande... ele tem que mostrar serviço. Ainda mais no Allianz, eles vão ter o privilégio de jogar no Allianz Parque. Vai ser aquela coisa de chegar no estádio e ficar tirando, foto. Tirar foto no vestiário. É, e dar cambalhota, deles, claro. Sem dúvida. E olha... Pode falar. E tem um fato legal também sobre o jogo de hoje. É, desde que o estádio do Palmeiras foi reformado, o Palmeiras nunca sofreu nenhuma eliminação em mata-mata. Então, no Campeonato Paulista de 2015, ganhou de 1-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, de 1-0 do Santos na final. E na Copa do Brasil de 2015, ganhou do Sampaio Correia na segunda fase por 5-1, do Cruzeiro nas oitavas por 2-1, do Internacional nas quartas por 3-2, do Fluminense na semi por 2-1 e do Santos na final por 2-1. É o PVC da rádio, né? E teve também o Campeonato Paulista, que venceu 2-0 o São Bernardo. Então, levando aquela história de que o Corinthians decidir em casa sempre dá errado, o Palmeiras pode se fortalecer nisso, que decidir em casa sempre dá certo. Exatamente, tem um fator positivo. E o Palmeiras pode ter mudança na equipe titular. Cleiton Xavier e Rafael Marques podem ser as novidades do Cuca no jogo de hoje. O que vocês acham dessa possível escalação? Eu acho que ele pode sacar, o Dudu deve jogar, ele pode sacar o Eric, e aí ele põe o Rafael Marques, ele saca o Gabriel de volante e coloca o Cleiton Xavier, então aí o time vai muito ofensivo. Bem com o Tietchan, Moisés, Cleiton Xavier, tem que ir pra cima, né? O Botafogo da Paraíba, com todo respeito, mas tem que fazer os gols, tem que fazer o resultado, pra ficar tranquilo, ainda mais que o Palmeiras tá competindo também no Brasileiro, rumo ao título, então tem que fazer o resultado agora, porque se depender do jogo de volta... É sempre difícil, né? É, no papel, o Palmeiras tem tudo pra ganhar. Agora, eu acho que vai, realmente, só que agora depende deles, né? Fazer o que a Rafaela falou é importante. O fator Allianz Parque foi fundamental, principalmente na Copa do Brasil ano passado. Nas oitavas, nas quartas, na semi, na final, a torcida empurrou muito o time pro tricampeonato do ano passado. Uma curiosidade do jogo de hoje é que o Palmeiras vai jogar de azul, né? Uniforme novo aí. Deu muita sorte no ano passado na campanha da Copa do Brasil. É em homenagem a Fernando Prass, tá? Você tá olhando com essa cara, o Guilherme tá... Com Desculpa, eu não sabia dessa homenagem. Bom saber. Bom pro ouvinte também saber. É parecida com a... acho que é igual até, com a camisa que o Prass jogou a final da Copa do Brasil. Lembro, azul claro. Você nunca vai esquecer daquela camiseta, né? Eu não vou esquecer do jogo porque eu estava acompanhando. Final de Copa do Brasil é muito importante. Eu sei que você tá. O Brasil inteiro para ver, né? Sim, com certeza. Eu, naquele dia, estava assistindo a partida. É, eu sei disso. Bom, e para a semana que vem, no Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, já foram vendidos 15 mil ingressos. Feriadão, dia de jogo, dia de clássico. São Paulo, o que pode fazer no jogo para se segurar? Chorar, não sei. Só pode chorar. O torcedor São Paulino está bem pessimista em relação ao jogo, né? Não tem esperança nenhuma, muito desfalque aí. Eu acho que vai dar... 9 desfalques. Então, vai dar podem chegar até 9, né? Acho que são 7 garantidos e aí faltam 2. Mais 2 falcos, não sei quais são os 9. Mas promessa de casa lotada, né? E o Palmeiras embalado, veio da vitória agora com o Fluminense. E o São Paulo joga com um monte de desfalques. Tudo leva a crer que o Palmeiras vença o jogo. Bom, aproveitando de São Paulo, então já vamos emendar e falar do tricolor, né? Solta o hino. O tricolor aí, situação complicada, vivendo fase difícil, mas segundo o Juan, Dátolo foi oferecido ao São Paulo, não é isso? Pois é, mas não tá empolgando muito não a diretoria, viu? Muita lesão aí, a diretoria tá vindo com maus olhos essa contratação. Por isso tá indo em busca de nomes na Série B. Acho que o Brocador pode ser trocado aí com São Paulo, que é o Hernani, né? E também Renato Cajá já foi citado para jogar no meio-campo do São Renato Paulo. Renato Cajá joga, hein? Renato Cajá seria uma boa contratação. Até realmente. O Dátolo, eu acho, não, tecnicamente... Eu acho que o Dátolo só não vem porque... Pelo histórico de lesões. O histórico de lesão e o salário, eu acho que realmente não vai dar para cobrir hoje, não. Mas o Renato Cajá, a gente citou aqui ele, mas em compensação ele só jogou em time pequeno. Quando chegou em time grande, eu acho que ele deixou a desejar, vocês não acham, não? Eu acho, mas... São Paulo não tem para onde correr, então... É. Onde atirar é lucro até. E tem o Rildo também, né? Que o São Paulo tá... tem o Rildo, ele vai salvar, realmente, ele vai... ele a salvação de todos os problemas é o Rildo. Ele foi chamado de contratação de emergência. Nossa ele Senhora. Ele talvez desse, né, pra ajudar, porque ele só jogou 2 jogos pelo Corinthians. Então, como ele só jogou 2 vezes, somando 26 minutos apenas no Campeonato Brasileiro deste ano pelo Corinthians, ele ainda poderia jogar pelo São Paulo. Então, eu não acho que vai ajudar muito não, né? Mas, de repente, não, até dá uma liga. Eu acho que jogador de lado, eu acho que o São Paulo não precisa muito. Não, pra mim, acho que não. Precisa não, mais eles falaram que procura essa característica. Que possa lado? Jogar não. pelo mas meio, pra mais pra frente, pelo lado também. Já tem o Cueva, tem o Michel Bastos. Tem o Cueva, tem o Michel Bastos. Só não tem acho que precisa de um meia, que o São Paulo até não o Chaves, meia. No Boca Juniors, jogou pelo lado ah, de não, campo. Ah, não, mas o Chaves é ruim, desculpa. Não, ruim sou eu, não. O Chaves é péssimo. Não, é assim, ele tá fazendo gol. Ele não, tá fazendo o Chaves gol, é muito ruim. Juro. Não, pra que isso? É, ele gosta não de vamos perder merecer, gol na não vamos linha, merecer né? o cara também, né? É, ele gosta de perder gol na linha, isso a gente já deu pra perceber. Bom, e depois... Ele tá com a média maior que a do Caleri, só pra deixar constado. Ah, mas o Caleri é muito melhor, né? Não, tá fazendo gol, jamais. Não sei. Não sei dizer. Então, depois da polêmica do final de semana aí que os torcedores invadiram o CT, o Henrique Castelli se sentiu ofendido por dirigentes do São Paulo. Dirigentes do São Paulo ofenderam ele porque ele... Ele fez um vídeo citando o protesto da torcida. Juan sempre me completando quando as palavras fogem. Pois é, né? Um gênio. Então, não, explica, ele fez um vídeo incitando o protesto da torcida. E aí o São Paulo disse que ia processar ele por incitar a violência. Olha, se ele falou... Mano. Eu acho que o protesto é válido, mas só que invasão não, né? Se ele Exatamente. Apoiou a invasão, aí tá totalmente errado. Mas se ele apoiou o protesto, desde que ficassem lá fora protestando, realmente, não vejo problema. Eu não sei o que o Henrique Castelli tá fazendo. Essa é a minha pergunta desde o início. Tá fazendo novela, né? Mas não Exatamente. Foi protesto, né? Não. Foi bem diferente de um protesto, porque não. Acho que alguém que quer protestar pelo time, não vai entrar no CT do clube, Sem roubar dúvida. 10 bolas, 14 camisas, tirar foto com o Lugano e sair. E bater que tipo no Éder. De, e insultar. Eu vi um vídeo deles insultando, tipo, muito pesado o Dênis morrendo de medo, concordando com Coitado tudo. Coitado do Dênis. O Dênis é um coitado. Não foi mais um rolezinho da Independente. Exatamente, preciso. E você vê a diferença, né? Rolezinho porque na Barra Funda. Isso foi. Antes acontecia com os maiores rivais, né? Palmeiras e Corinthians, torcida invadir, briga. Esse é o cenário agora... característico de uma possível queda. Um possível rebaixamento. É. Isso Exatamente. Tá acontecendo com o São Paulo. Mas todo clube grande acontece isso, né? Quando um clube tá muito mal. O Internacional, por exemplo, a torcida... Queria bater nos jogadores, protestou também, Cruzeiro também, mas agora Cruzeiro se reforçou bem, conseguiu sair dessa situação ruim. Bom, e os desfalques para o jogo de quarta-feira que vem contra o Palmeiras, só para lembrar o Vinícius. Então vai. Bufarini, Rodrigo Caio, Bruno, Mena, Cueva, tem o Lucão também, que foi, tá indo embora. E tem mais um que eu não me lembro Lianco. O nome. Lianco, com a seleção. Juan sempre completa a informação. Juan, me completando a informação que sempre falta um pouquinho. Gente, eu queria só concluir o caso do Rildo. Eles descreveram exatamente assim. As prioridades são jogadores que atuam tanto pelos lados, tanto do ataque, quanto do meio de campo. Então seria isso, sim. Eles estão interessados nesse tipo de jogo do Rildo. Que então, eu acho que não precisa. Pensando nessa característica de lado de campo, São Paulo colocou o David Neres para treinar com o time titular, uma promessa da base aí, um jogador muito bom, muito rápido, e parece que ele também pode fazer essa função do Rildo e vai ser mais barato. Mas é ruim colocar o David Neres agora na situação São Exatamente, Paulo, né? Tá colocando o Palmeiras fez isso em 2014. O Palmeiras fez isso em 2014, colocando Vitor Luiz, Natan, Vitor Luiz, João Pedro. É, perigoso aí. Bom, é um teste, né? É. Se o menino não sair bem... Se ele tiver personalidade, quem sabe, né? Lucas Fernandes começou bem o brasileiro. Começou muito bem. Bom, e então não tem muito mais o que falar do São Paulo. Quer completar, Rafaela? Não? Então não tem muito mais o que falar do São Paulo. Vamos lá pra praia, vamos falar do Santos. Toca o hino. É, a diretoria do Santos quer definir uma comissão especial no Conselho Deliberativo para tratar sobre a nova arena que eles queriam construir. É complicado, né? Montar uma arena no meio de Santos não é uma opção muito fácil de se fazer, né? Pois é, o Santos vai jogar fora do alçapão, perdendo suas características históricas aí. Eu acho que o torcedor vai ficar bem chateado. Só para lembrar que o preço da arena é de 450 milhões de reais e a capacidade é de 27 mil torcedores. Tem que ver como é que vai, quem vai pagar esse é complicado, essa quantia, ainda mais que o Santos não tá vivendo uma situação financeira muito boa. E é que eu sou meio contra isso aí, porque não é pelo que o Juan falou de história e tal, mas é porque a torcida do Santos não enche a Vila Belmiro, não tá enchendo a Vila Belmiro. E cabe 13 mil pessoas. Imagina uma arena que os preços vão ser mais caros, certo? Ah, mas no primeiro ano tem aquele... Tem uma empolgação. Sim, mas empolga. E depois? É, então, esse que é o problema. Depois, quem vai arcar com o prejuízo? Mas uma dúvida, essa arena vai ser em Santos ou vai ser tipo em uma localidade mais próxima entre São Paulo e Santos? Que aí dá pra trazer torcedores da capital, mas também dá pra... Não, seria uma boa ideia. É Santos. É em Santos pelo mesmo. Que eu vi, mas aqui uma, é você quer que seja onde, né? Imigrantes? Não, existe em outros lugares, velho. Oh, ia ser bom um estádio na Serra, você descendo assim, ó. Então, ia ser fácil. Jogar vai na diagonal. Vai no jogo, depois desce pra praia e pronto. Aproveita, domingão. Aquele bate e volta gostoso. O pessoal tá ácido aqui hoje, né, mano? Mas, o que tá acontecendo, hein, tô brincando com você. É, mas o que eu acho é que... Eu gostaria de ver uma nova arena em Santos, mas sem esse problema. Então, tem esses dois problemas, né? Financeiramente. Da torcida e do dinheiro, que é bem complicado, porque 450 milhões de reais para o time do Santos, que não ganha muito, só ganha com venda de jogador. Só a gente vê o Corinthians, né? Itaquera, tá muito difícil para pagar, tá passando muito, uma situação financeira péssima. E é isso, tá sofrendo. E mesmo que sempre em Itaquera, a torcida do Corinthians enche, né? E fora que nessa questão afetiva, tem muito torcedor que prefere ainda o Pacaembu à Arena Corinthians. Então, essa questão da Vila Belmiro ter essa relação direta com o torcedor e tudo tem mais. Tem o charme, né, pro torcedor. Tem. Assistir um jogo na Vila Belmiro é demais. Então, esse encanto perderia, né? Pelo menos por enquanto. Bom, e falando um pouco mais desse problema financeiro onde o Santos quer ganhar dinheiro, ele foi chamado para um amistoso contra o Toluca em fevereiro. Dá um dinheiro bom, né? Amistoso fora do país, sempre tem gente vendo. A marca é exposta. Sim, com certeza. E o motivo é dos 100 anos do clube mexicano. Interessante. Olha, legal. Né? É legal. Um jogo bacana. Legal. Vocês aceitariam essa proposta? Ah, eu aceitaria. Por que não? Né? Viajar pro México. É uma honra. Fevereiro, né? Mas, aliás, é uma honra. Não, né? É uma honra. O clube vai fazer 100 anos e vai te chamar pra... Você vai ser um eu convidado aceitaria. Do evento. Ainda mais que eu ganharia dinheiro, né? É, perde o carnaval, vai ser em fevereiro, né? Aí é complicado. Ixi, né? Santos ainda. E aí o pessoal ficou triste. Tem que colocar na balança. Aí o Ricardo Oliveira, acho que não vai querer ir pra... Não, pra, eu não ia não. México, aí eu ia simular uma lesão. Com certeza. Falando em finanças, né? Finanças, contratações, aí o Santos... Que tem o Copete, né, colombiano, veio do Atlético Nacional. O Santos tá fazendo um esquema com o Copete pra ele conversar com Guerra, meio campo, camisa número 10 do Atlético Nacional. Do Atlético Nacional pra vir pro Santos nessa janela. Já ainda. Foi sondado pelo Palmeiras. Agora seria um baita reforço, hein? Pra qualquer clube do Brasil. Inclusive pro São Paulo. Sim. Principalmente no São Paulo, né? Falta muito um camisa 10. Alejandro Guerra. Isso. E falando sobre questões financeiras ainda, o dinheiro da venda do Gabigol, eles fizeram questão de dizer que está sendo usada para questões administrativas, né? Eles escrevem como administração diária. Eles estão custeando os investimentos, pagando as folhas salariais e as dívidas que tem com os jogadores. E estão visando contratações, sim, mas, segundo o próprio Dorival afirmou, eles... Contratação mesmo, eles só pensam em 2017, porque eles estão bem crentes que o elenco não vai ser alterado até o final do campeonato. Então ele fez questão de falar que, eu acho que até pro torcedor não ficar enchendo o saco, né? Por questão do Gabriel ter ido embora, então certamente eles vão cobrar um atacante. E aí ele disse que por enquanto não. Por enquanto tá bom assim. E tá bom assim, né? Acho que vai fazer falta, mas se não sair mais ninguém, o Santos ainda consegue brigar por alguma coisa. Eu acho complicado, né? Pegar o dinheiro do Gabigol e pagar nessa parte administrativa, eu acho errado. Mas é o que a gente tá falando, né? A situação financeira do time tá tão ruim que você tem que pegar a venda de jogador pra você sanar as outras dívidas, as outras contas. É que tem bem que pagar. Complicado isso. Ainda mais se eles estão contentes com o elenco, né? Assim, contente entre aspas. Estão pelo menos... Olha, pra mim o Gabriel vai fazer falta. Pra mim o Santos não sei, acho que é briga pro G4. Principalmente pela perda do Gabriel. Você não acha que o Rodrigão aí pode cumprir o papel, o Copete? acho que o Copete, mas não do mesmo nível do Gabigol. Não sei Gabigol, vocês. Eu acho que é irreparável, realmente. Eu acho que ele vai fazer muita falta, novo camisa 10 da Inter de Milão, né? Falando nisso, ontem eu estava olhando as redes sociais. Olha, e eu li um comentário de um, acho, muito provavelmente torcedor santista, que falou assim: Gabigol, novo camisa 10 da Inter, canhoto e forte, novo Adriano vem aí. Olha só. Ele é tão marrento quanto o Adriano, né? Então. Mas ele é bom, tá jogador. Longe, tá longe. Não, ele é marrento. Tá longe do Gabigol é marrento. Mas ele é novinho ainda, né? Eu acho ele marrento. Dentro ele é bom de jogador. Campo, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Não, joga mas, ele não, Adriano, mas, não era mas, ruim. Mas não é o Adriano. O Adriano era ruim em campo? Sem dúvida. Não, então. Claro, não sem dúvida não. Sem dúvida. Não, claro que não. Que o Adriano claro é ruim. Vou chamar ele aqui, hein, o Imperador. Cuidado, hein, Didico. Tem uns contatos lá no muro. O Adriano jogava muita bola. Bem melhor que o Gabigol, mas então, acho o Gabigol. Mas acho o Gabigol bom jogador. Acho que vai crescer muito ainda. Vai evoluir muito. Um craque. Teve outro time da Itália que também estava interessado em jogadores do Santos. O Daniel Guedes e o Thiago Maia receberam uma proposta do Napoli, mas o Dorival Júnior barrou, falou que não gostaria de perder mais dois jogadores. O Daniel, inclusive, estava muito animado com a oportunidade de poder jogar fora do Brasil. E essa venda dos dois renderia para o clube R$72 milhões. Então seria mais um dinheiro para ajudar o Santos. Mas aí acataram a opinião, né? Na verdade, que ele fala que foi uma opinião apenas, que não gostaria de perder mais ninguém. E, graças a Deus, para os torcedores santistas, a janela fecha hoje, né? É, não vai ter muito então, tempo, não. Vai ter... Acho vai que não ter vai mais dar desfoque. Certo. Eu acho que seria ruim pro jogador. Thiago Maia é muito novo para sair agora. E o Thiago Maia fazer uma falta... Então, também. Muito grande no fazer muita falta. Ia jogar Renato e quem? O jogo que eu esqueci os nomes agora. Ronaldo, aquele Ronaldo. Ronaldo, né? Ronaldo ou Léo Stadini também, podia jogar. Mas de volante? Sim. É, o Léo Stadini já jogou de volante. Ele jogou de volante, o Léo Stadini. Mas, ou seja, a diferença é abissal, né? O Thiago Maia é muito bom abissal, jogador. Abissal, gostei da palavra. Nossa. Parabéns. Eu até parei aqui. Acabou com o meu raciocínio. Nossa. Depois dessa eu vou até acabar com o primeiro tempo. Eu tô desnorteado. Sabia que o pessoal ia ficar empolgado. Já falamos muito desses quatro grandes times de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo. Vai lá beber sua água no banheiro e a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie... Sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. meu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta, começando o segundo tempo, depois de ouvir o Juan cantando em espanhol. Do Elecoração. Uma... soltando um Henrique Iglesias aqui, mostrando minha personalidade pra rapaziada. Solta o meu pai. Solta o meu pai. Se me dá, eu também te dou. Se te vas, eu também te dou, meu amor. Bailando hasta las 10, hasta que duelen los pies. Verdadeiro vamos cantor. Vamos aplaudir. Bom, vamos voltar pro futebol que é melhor, vamos focar, né? Né, galera? Vamos focar, que já deu depois dessa palhinha, já tá ótima. Vamos voar pra Europa ali rapidinho e aí a gente volta. Chegamos na Europa, estamos aqui já. E com o último dia de contratação lá, fechando hoje o mercado, o mundo da bola está se fechando hoje. Se alguém quiser mudar de time, tem poucas horas. E entre eles, Balotelli, que a gente comentou ontem, que estava sendo sondado pelo Palermo da Itália. Nossa. Fechou com o Nice de empréstimo. Vini. Jesus amado. Ele ia jogar com o Bruno Henrique. Ele vai jogar... Não, com o Dante ele não, vai jogar. Não, ele ia jogar com o Bruno Henrique. Mas ele preferiu jogar com o Dante. Escolheu o Dante. Escolheu o Dante. E o que você acha aí? O Nice, time médio da França? Pro Balotelli, time médio não, né? Time pequeno, né? Time pequeno. Não, time médio. Não, médio não. Não desmerece o Nice. Desculpa. Eu acho que na França é um time médio, mas na Europa é um time pequeno. Pequeno demais. Pelo que já foi esperado do Balotelli, é um time muito pequeno, muito abaixo do que ele poderia estar agora, né? Ele poderia ter, sei lá, se ele tivesse focado na carreira, tá? Sei lá, num Barcelona, até... E ele teve chance, né? Ele jogou no Milan, no Manchester City... Não sei, não vou lembrar. Tem muita rodada. Ele jogou. Inter de Milão, Milan, Manchester City, Liverpool. É, todo Liverpool. Mundo tinha muita expectativa nele. Muito, tem uma frase que meu amigo Vinícius Henrique sempre falava do Balotelli. Quando o Balotelli fez o gol e não comemorou. Ah, não tem que falar mesmo? Pode falar. Não, porque normalmente quando eu faço gol, né, daí eu não comemoro. É que é igual o Balotelli. Que o Balotelli, quando ele faz um gol, ele não comemora. Sabe por quê? Que ele fala assim, você já viu o lixeiro comemorar quando ele pega lixo? Não. Ele tá fazendo a profissão dele, só. Ele tá fazendo a profissão dele apenas. Então ele não tem que comemorar. Entendi. É mala assim? Tem que ser mala? Não. Ah, eu acho que não precisa. Não, não gosta de jogador acho assim? Chato. Acho Ibrahimovic, chato. Então você não gosta. Já pensou se todo mundo parasse de fazer comemorar? Fizesse o gol e ficasse parado? Ah, não, mas um ou outro é divertido. Ah, não, sim. Geralmente são os jogadores que têm personalidade diferente, né? Ibrahimovic, coisa assim. Balotelli. São marrentes. Sim. Eu gosto de jogador assim. Não muito. O Ibrahimovic pode. No caso, ele é o único que pode. É que o Ibra mostra, que né? O Ibra, né? Mostrou pra que ver, ele é monstro. O Iniesta também pode. O Iniesta pode fazer o que ele quiser. Mas é que tá, ele é humildão. O Iniesta é humilde. Exato. É ele poderia. Tipo, sem dúvida. Iniesta é sandalinha da humildade, né? Exatamente. Representa. Tirou do baú, hein, Juan? Mas enfim, o Balotelli teve muita chance fala na carreira. Balotelli, que o Juan tá empolgado agora no segundo. E onde tempo. Que ele jogou bem? Ele jogou bem no Milan? Na Inter. Ele começou na Inter. Começou na Inter. Foi pro City. Em falar nisso, ele saiu da Inter justamente por ter ido no treino da Inter com a camisa do Milan. Não, olha. O cara ele é inteligente. O cara é um heróizinho. Mas eu fiquei comovido com o choro dele em 2012 na Euro, depois daquela goleada contra a Espanha. Não sei se vocês lembram. Me lembro. Que ele tava... estava assistindo aquele jogo também, viu? Tava assistindo. Confesso, estava torcendo muito para a Espanha. Fiquei feliz, mas eu vi o choro dele e fiquei comovido. Só que eu ia falar isso. Mas, relatos de. Eu fiquei. É que vocês já ficou comovidos em campeonatos, né, Vinícius? Então. É, não vem ao caso. Se sentiu na pele. Mas voltando aí pro mercado da bola, galera. Isso, boa. Volta pro mercado da bola. O mercado tá agitado, hein? Mudando um pouco ali para a Itália. Para a Itália? É. O Quadrado. Ah, sim, voltou para a Juventus. Se tornou a Juventus. Péssima notícia pro Hernanes, né, pô? Do Exato. Empréstimo no valor de 5 milhões de euros. Já viu o empréstimo que tem que pagar? Não 5 milhões de euros nesse empréstimo? Pois é. Nossa. Ele é bom jogador, né? Não, muito bom jogador. Muito bom. Mas o empréstimo de 5 milhões de euros... Então, para empréstimo, não faz muito sentido, cara. E tem informação de quanto tempo ele vai ficar? Não, né? Não, a produção... Acabei não com a produção, né? Acabei, mas tudo bem. 5 milhões de euros... Depois eu acho a gente muito conversa por com a produção. 5 milhões de euros eu acho muito por um empréstimo. Mas ele é bom jogador, né? Isso é fato. Ele é bom jogador. Na Copa do Mundo de 2014 ele foi muito bem junto com o Ramos. E ele tava no Chelsea? Não, não tava no Chelsea. Ele jogou no Chelsea. Juventus, foi pro Chelsea e retornou ao Na Juventus. Verdade ele já era do Chelsea, o Chelsea não aproveitou, ele emprestou pra Juventus. É. Voltou de empréstimo e agora voltou novamente pra Juventus. Ele gosta de trocar de time, né? Será que um dia no treino da Juventus ele vai aparecer com a camisa do Chelsea? Meu Deus. Não, ele é tranquilo. Ele é menino bom. Menino bom. Ele fica na Juventus pelas próximas 3 temporadas. Olha só, que precisão. Nossa, oh, que empréstimo. Eu nunca vi um empréstimo desse na minha vida. 3 anos? 5 milhões de euros, 3 milhões de euros. É sensacional. É sensacional. Eu gostei desse empréstimo. Eu também. E também na Juve, o Hernanes saiu. Não, não saiu ainda. Ainda não. Ele tá na iminência de sair. Olha só. A chegada do Quadrado. O Juan tem as últimas informações aí do mercado da bola. Com a chegada do Quadrado, ele vai perder espaço. Saiu. Não saiu. Mas acho que sai, né? Porque falaram, tudo indica. Segundo a produção, ele ia sair se o Quadrado voltasse. Não, ainda não. Ele tá negociando com a Gênova. Gênova, isso. Boa. Ele tá negociando pra jogar lá na próxima temporada. Quem é maior, Gênova na Itália ou Nice na França? Gênova, eu acho. Sei lá. Eu acho Nice maior na França. Por quê? O que que Nice ganhou? Não sei. Alguma coisa ganhou. Não, com certeza. E só pra fechar aqui, ó, as últimas 2 contratações do Chelsea. O Chelsea contratou o lateral Marcos Alonso, da Fiorentina. Bom lateral. Bom lateral, realmente. Bom lateral. Jovem, promissor. Deve Exato. Jogar, né? Porque eu não gosto do Azpilicueta. É, o Azpilicueta... Eu acho que eles defende bem, mas acho que ele não consegue atacar. O Chelsea é assim, você tem o Ivanovic e o Azpilicueta. Você quer atacar com os dois? Não, o Ivanovic... Não tem como, porque eles não conseguem passar no meio campo. E o Ivanovic não corre. Né? O Ivanovic não faz nada no jogo. Não, ele faz gols importantes. De cabeça, é verdade, faz, sim. Sempre decide ali. Agora o Marcos Azpilicueta, Alonso... eu acho que ele não apoia muito o Azpilicueta, não sei. Acho que ele defende melhor. Mas o Marcos Alonso vai jogar, vai ter chance. Ele vai ter. Vai ser uma briga boa ali na lateral. E do Chelsea tem novidade, não tem Juan? Temos novidades. Davi Luiz está de volta sempre a Londres. Sempre com os comentários precisos. Juan, tem o valor da contratação? 40 milhões de euros. 40 milhões eu de acho euros. Muito. Que aproximadamente 129 Luiz. Milhões de reais, não? Olha só, matemática tá afinada, viu, Felipe? Muito obrigado. Eu fiz a conta de cabeça aqui e deu 129 milhões de reais. Não mesmo. É? Não sabia. Precisão também. Mas eu acho... Hoje a bancada está precisa. Você acha que ele não vale esse valor? Não. Não. Muito longe disso. Ele vale um rolinho do Soares e 7-1. Vale 12 pagos de chuteira e tá bom. E merece dar alegria pro povo tão sofrendo dele, né? Acho que o Magic J tá precisando do Davi Luiz, hein? Ah, a gente tá precisando de vergonha na cara. Ele... Que isso. Bom, mas... Ele jogou bem até no Chelsea, vai. Jogou. Ele teve uma história boa no Chelsea. Ganhou a Liga dos Campeões, né, pô? Sim, é. Em 2012. Ganhou a Liga dos Campeões com o Chelsea. Até o jogo contra a Colômbia na Copa do Mundo, ele tinha ido razoável. Mas depois... Depois só decaiu. É, eu lembro daquele jogo contra o Barcelona, que o que o Suárez fez com ele foi sacanagem. Então, mas a Copa do Mundo foi ali o primeiro passo... O divisor de águas. Exatamente. Mas eu acho que ele não vale 129 milhões, não. Não vale, não. Na verdade, é 148 milhões, segundo... Desculpe minha... Isso. Erraram no valor do euro, né? Erraram o euro. Acontece. É que o euro tá sempre... Tá muito... Tá caindo um pouco no mercado, agora tá aumentando. Oi? Quanto que tá? Quanto que ele tá valendo? 148 milhões de reais. Ah, tá. É, carinho, salgado, acho hein? Acho que o Chelsea poderia 20, apostar né? em outros jogadores. Não, com certeza. Como zagueiro, 150 milhões. Eu tudo bem, que ele joga de zagueiro de um... e volante, faz 2 posições, mas não acho nada demais, não. Eu acho que se fosse o Chelsea, ia atrás de algum zagueiro mais novo aí, promissor. É, com certeza. Como o Manchester City, trouxe o Stones, bom zagueiro. Manchester United trouxe o Bailey. Sim, muita qualidade. São bons reforços e o campeonato, falando em campeonato inglês, vai ficar bom, hein? Vai, tá, disputar isso. Mourinho, Guardiola... Muita estrela, né? Mourinho, Guardiola, o técnico do Chelsea, o Conte, né? Que também é muito bom. E o Ranieri. Ranieri, Ibrahimovic, Klopp. Eu falei jogador com técnico, mas tudo bem. Vamos lá, Pogba. Tá feliz. É. Tá feliz com o seu United? Meu United? É. Não, odeio é o nosso. United. Odeio é o do mundo inteiro. É de todo mundo. É do mundo inteiro. Fala, Rafael. E o Arsenal fortaleceu também a equipe dele. Vocês viram que eles contrataram... É o Xhaka, o nome do rapaz? Xhaka. Aquele o Bayer Leverkusen. Exato. E teve o alemão, o Mustafi. Que também muito Valencia. Bom zagueiro. Mustafi muito é bom. É, mas o Arsenal dele. Tem uma dificuldade para fazer um time bom, para mim, pelo menos. Não. Tem umas contratações, ele tipo... Ele tem dificuldade de ganhar, entendeu? É, exatamente. Esse é não o ganha um campeonato inglês desde 2003, né? Quando ganhou de forma invicta. Mas aquele time também, né? Pelo amor de Possível. Deus. É. Eu sinceramente queria entender por que o Arsene Wenger tá no Arsenal até hoje, tanto tempo assim. Desde 96, né? Já Sim. faz muito Nunca tempo. Nunca fez nada. Eu nasci, ele tava demais lá. Assim. Sim. A gente nasceu, ele tava lá no Verdade. E velho. Comando. É porque eu acho que o Arsenal velho, quis... Ele já era velho, já era velho quando era novo. Quis ser, o Arsenal quis ser igual o Manchester United, né? De deixar o Alex Ferguson. Quis dar essa continuidade. Vocês acham isso legal, particularmente? Eu adoro. Eu acho muito interessante. Eu acho que são. Não, é porque eu gosto de ver o... Vinícius, por que você está dando risada no meu comentário? Pode falar, pode falar. Eu gosto, porque eu acho muito interessante esse negócio de manter o técnico por vários anos, porque mostra, dá um carisma pro torcedor, cria uma afinidade e até porque o... Um jeito de jogar. Já diria minha jogar. Mãe, permanecer no erro é burrice. Olha assim. Eu acho que ele é um erro. Não, um eu erro acho que desde que o treinador... Não, faz muito tempo. Eu acho que desde que o treinador você perceba que ele tá fazendo um bom trabalho, mesmo que ele não ganhe, mas que ele chegue nas decisões, consiga jogar de igual para igual... Que você perceba que vai evoluir, vale a pena ficar, mas agora se o treinador não tá... Pô, mas o Arsenal tem tanto investimento, tanto dinheiro... Não, eu também acho. E eles não acho passam nem das oitavas da Liga dos Campeões. É que eles também triste. Pegam o Barcelona e o Bayern. O Bayern e o Barcelona. É sempre os dois. Tá muito azar, sinceramente. Vocês não acham que tem muito a ver também com a característica dele de pegar jogador novo pra poder moldar no estilo que ele acredita que seja o correto? Por exemplo, com o Jack Wilshere. Wilshere. Que foi... Mas ele se machuca muito, Wilshere. Ele é mau caráter também. Ele é... Você é amigo dele? Não, segundo as notícias que a gente vê aí, né? Tá sempre envolvido em intriga, fora de campo se comporta mal, né? Não cuida da saúde como jogador. É, fuma. Tem as fotinhos dele na internet fumando. Ah, e falar em Jack Wilshere, ele acabou de sair do Arsenal. Foi emprestado pra o Bournemouth. Olha aí, que informação. Indo para um time menor, né? Tem o, acho que... Juan no mercado da bola é o... Ele é o guru. Gênio. É gênio. É, não tem nada, né? Acho que o Walcott também é uma... O Walcott também se machuca muito, bastante. E ele é uma peça do... Do Arsene Wenger. Sim. E só pra lembrar, aqui a Voz da Consciência avisou que o nosso querido Mito Douglas foi pro Sporting, né? Sporting Gijón, lá na Espanha. Excelente reforço pro Gijón. Não sabe o que vai acontecer com ele. Eu acho que foi perda do Barcelona. Não, com certeza, uma perda que o Barcelona vai chorar muito ainda. Como será que o dirigente olha assim o Douglas e fala assim... Eu quero esse cara. Ou o treinador pega e fala assim, ó, eu não assumo o clube se o Douglas não for eles contratado. Eles viram vídeo no YouTube. É, o Barcelona vai pagar tudo pra ele ficar no Rio Home. Vai pagar o salário dele, a permanência dele na cidade. Assim. E ainda tem uma cláusula no contrato que ele é, o Rio Home é obrigado a aproveitar o Douglas. Então ele vai ter que jogar. É uma maldição. Ele vai ter que jogar. Pelo menos ele vai jogar, né? Ele falou que vai voltar a ser o Douglas do São Paulo. Imagina se empresta pro Real. Verdade, a Voz da Consciência foi bem. Emprestava pro Real. Ia ser legal, né? Ver ele jogando no Real Madrid. Opa! Fazendo gol no Barcelona. Casemito e Douglas. Meu Deus. São Paulo Feelings. E voltando no Arsenal, tem um último reforço que foi o Lucas Pérez, que foi do Deportivo de La Coruña pro Arsenal. E acho que tá bom, né? Será que dá liga esse time todo que eles estão tentando montar? Eu acho o Arsenal mais fraco. Eu acho que tá assustando, City, United, né? Chelsea. De acho novo. Acho que também não vai... Talvez consiga uma Champions, mas... Fica em quarto. O Arsenal contratou quem? Só esse cara? Tá falando agora, você não tá prestando atenção. Presta atenção, pô. Você não tá falando, você não tá prestando atenção? Tá. Você achou que os três que eu falei aqui não... Não. Faz muita diferença. Não, o Saf é bom zagueiro, mas... Só pra um jogar só. No mas lugar não vai mudar Metzaker, de patamar, não vai mudar de mim, patamar a equipe. Não vai ser uma equipe que vai brigar pelo título que se igual o United como... City isso. Chelsea, entendeu? Como o United que contratou o Ibrahimovic, e né? E Pogba. Isso é contratação que ele é o nível do clube, é. E só pra fechar, o Douglas Santos foi vendido ao Hamburgo da Alemanha. É, eu acho triste pro Atlético Mineiro perder um lateral tão bom. Mas tem o Fábio Santos, né, que pode jogar. O Fábio Santos tá muito bem. Tá bem também. É bom jogador. É muito bom lateral o Fábio Santos. O Douglas Santos novão, indo embora já, e jogar na Alemanha, futebol muito bom, muito tático. Acho que vai ser bom aprender muito lá. Vai aprender bastante. Você falou que nem jogador de futebol. Exato. Agora. Tem o... Ah, eu tenho aquela marra também, né? Tem o preço da venda do Douglas Santos? Não, a produção hoje tá fraca. Mas parecia ser uma venda interessante pro Atlético Mineiro. Bom, se vendeu, deve ser, né? Ah, meu. Não, pode falar, eu tô brincando. Eu sei. E até porque o Atlético tava com o elenco muito inchado, né? Então precisava vender. E pode falar. Já completei. Completou mesmo? Só isso. Bom, Koba, quero lembrar você do seu destaque. CBF e Konami anunciaram o quê? Ah, o Brasileirão no PES, né? Ah, agora você tá feliz. Com narração de Milton Leite. Saiu, que beleza. Eu vou sentir falta da narração do Silvio Luiz, sinceramente. Eu também. Que... Era o diferencial do PES. Mas o Milton Leite agora também, imagina os bordões ali. Você e fase. Ah, mas os bordões do Silvio Luiz são inesquecíveis, né, cara? Tem aquele saborzinho de infância, de você assistir o campeonato inglês na Rede TV. As crianças pobres que não tinham TV a cabo, que assistia aquele campeonato, eu via no pagode, era sensacional. Não, agora vai ser concorrente absoluto e vai ganhar no FIFA, certeza. Eu não gosto muito de PES. Eu também não. Eu não consigo jogar. Pode narrar o melhor narrador de todos os tempos, que eu não vou comprar PES, vou comprar FIFA. Mas o Rômulo Medonça narrando, você não vai gostar? Não, orra, nem... Orra. Aí eu ia adorar. Eu ia adorar. Ah, mas é pera... mesmo assim, né? Mas eu ia comprar o FIFA. Enfim. Aqui o FIFA tem o Thiago Leifert narrando, aquilo... Não, mas é só te tirar a narração, faz que nem eu, você deixa no mudo. Mas aí não é legal. É, jogar sem aquela vozinha falando algumas coisinhas não é legal. Não é mais. A gente tem que jogar de volta o Bomba Pet. Não é? Bomba Pet. O Galvão Bueno. Ah, isso, ó, pra completar aqui a informação do Douglas Santos, parece que o Hamburgo pagou uma bagatela de aproximadamente... Bagatela. 36 milhões tá vendo? De reais. De euros, né? Não dá. De euros não dá. 10 milhões de euros. Bom, boa venda, 36 milhões de reais eu acho bom. Não sei qual percentual que o Atlético recebe desse montante, mas não deve receber pouco, até porque ele veio direto da base. Não sei quanto ele recebe. Olha, você tá vendo aí? Bom, mas enfim. Deve ser bastante dinheiro. Com certeza o Atlético vai aproveitar esse dinheiro para contratar novos jogadores. O Atlético tem 50% dos direitos econômicos do Douglas Santos. 18 milhões de reais, dá para trazer jogador bom. Sim. E fortalecer o elenco. Boa venda. E agora, para empolgação de Felipe Kobayashi. NFL está voltando, Felipe. A mão já tá tremendo aqui. Pode mandar, Rio Mel. Joga pro alto e reza. Olha aí, o som novo aqui pro Flávio Rangel. Hail Mary de Aaron Rodgers no jogo contra o Detroit Lions. Desculpa, o microfone escapou aqui. E é isso, né? Daqui a 9 dias a NFL está de volta. Daqui a 9 dias, inaugurando com um jogaço que foi Super Bowl. Vai ter... Denver Broncos e Carolina Panthers. E vai ser um jogaço, mas por enquanto não tá acontecendo nada na NFL, só apenas a pré-temporada. Lesões, né? É, só a pré-temporada que teve, só que ninguém liga. Então. Não passa nem na TV brasileira, infelizmente. Exatamente, só que agora muitas lesões estão acontecendo, principalmente o Tony Romo, que quebrou um osso das costas e não tem previsão de volta. Ou seja, ele vai ter que ficar de molho até não sei quando. Portanto, de novo, o Tony Romo tendo muito azar. Sempre muito azar, eu tenho uma dó dele, porque ele é um bom quarterback, só que ele não consegue jogar. Mudaram o contrato dele agora ou foi o do Andrew Luck? Eu acho que foi do Luck, foi do Luck. É, mas o Rummel sempre que parece que vai dar liga, acaba... Ele sempre se quebra, esse é o problema. É, o Vini ficou chateado com a lesão do Rummel. Fiquei bastante, show. É igual o Bridgewater também se machucou. Lesão no ligamento. No ligamento, caramba. Também não tem previsão, né? Não, ele tá fora da temporada regular. Fora da temporada. E é um QB jovem que eu acho que tem um potencial enorme. Minnesota Vikings vai ficar bem complicado agora. Tá com o Adrian Peterson lá. Exatamente, só tem isso. Vai jogar sozinho. Vai correr sozinho, né? Porque ele corre demais. Ele vai correr, passar a bola, vai fazer tudo lá. Eu tenho certeza disso. Vai jogar de todas as posições, até de técnico. Olha aí, que bacana. Você gosta de NFL, Vinícius? Não, o jogo que tentei assistir... O Super Bowl, né? Mas não gostei, não. Alguém gosta? Ah, não gosta, Rafael? Não gosto. Não? Rua? É. Tenho nada contra. Só não consigo acompanhar. Não, eu também não tenho nada contra. Rua? Mas... Se tiver passando assim, eu assisto. Mas de acompanhar e etc, não. Quando tá no Super Bowl, eu tento assistir. Um jogo por ano. É, um jogo por ano. É modinha, né? É Natal. Tem aqueles shows bacanas, que te perdeu um show recentemente aí. Eu gostei bastante. Fã da Katy Perry, Juan Mendes e de Henrique Iglesias também. Sim. Vamos voltar aqui rapidinho pro futebol do Brasil, com o pé, né? Que se joga com o pé, que eu acho que a bancada se dá melhor. Vamos dar os palpites do jogo de hoje à noite. Corinthians e Fluminense, Felipe Kobayashi. Fluminense 1-0. Fluminense 1-0. Rafaela, seu placar. Empate, 1-1. 1-1. Vinícius Henrique. Quem tem gum tem medo, mas... Rapaz, o Fluminense vence o jogo por 2-1. Eu também acredito na vitória do Fluminense, 1-0, tá tranquilo. Eu vou com a Rafaela 1-1. E agora, Palmeiras e Botafogo da Paraíba. Felipe. Eu diria 3-0 Palmeiras. Tá empolgado? Ah, claramente. Rafaela. 2-0. 2-0. Vinícius. 4-0 Palmeiras. Juan. Eu também tô na mesma levada do Vini aqui, eu acho que vai ser uma goleada, acho que vai ser uns 4-0. É, o Botafogo da Paraíba tem um time bem... Humilde. Humilde. Bem eu ruim. Acho que vai ser uns 2-0 pro Palmeiras. 2-0? É. Pô, você falou, louco, pensei que você ia falar mais. É, não, que o Botafogo tem um time ruim, bem humilde, tá, vai ser 1-1. Eu quase falou isso. Não, mas vai dificultar. Sempre que joga aqui em São Paulo, times pequenos dão um pouquinho de trabalho. Sem dúvida, concordo com você. Lembro do Sampaio Corrêa no ano passado, deu um trabalho. Mas saiu mas ganhando. O Asa de Arapiraca deu trabalho. Foi 0-0 ano passado. Tudo Palmeiras bem, o jogo do Palmeiras e Sampaio foi 5-1 pro Palmeiras, mas o Sampaio saiu ganhando. Você lembra esse jogo, né, Guilherme? Que importa eu quem bate primeiro. Todos os jogos da Copa do Brasil, dos quatro grandes de São Paulo. É, também. Só pra esclarecer o ouvinte. Então... Fechando mais uma arquibancada, né? Chegando nos acréscimos. Quer falar alguma coisa, Rafaela? Não. Não? Não. Ela olhou pra mim e eu achei que ela ia falar alguma coisa. Eu também não. Achei. Então vamos fechando o programa, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Falows. Falou, Coba. Até. Pô, a Lili te esperou pra você mandar um nossa, salve mesmo, pra ela. Nossa, mesmo, então. Manda um salve pra sua amiga. Desculpa. Que tá aqui no estúdio. Então, Isabela Lili aqui, um salve pra ela, que tá aqui do meu lado. Casado. Valeu, salve, gente. Lili. Rafaela, boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, Vinícius Henrique. Olha lá. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até mais. Juan Mendes, boa noite. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Beijos. Simples. Beijos. Simples. E sim, preciso. E preciso, né? Vou me despedindo aqui, me desculpo de qualquer inconveniente. Obrigado, Flávio Rangel. Obrigado, bancada. Obrigado, boa... Opa! Obrigado, opa. Ouvinte. Uau. Boa noite, até mais. Rádio Mackenzie.